Salve, salve, nação americana! Decadentes de número 142 no ar. Eu sou o Alisson Fernandes, estamos aqui para falar da derrota sofrida, ordinária de ontem. Mais um revés em clássico para conta de Anderson Moreira. Tomamos de 3-1 para o Atlético. E quem vai me ajudar a contar essa história aqui é meu parceiro de sempre, Sérgio Tavares. Dê seu boa noite. Boa noite, galera. Estamos aqui para chorar junto. Vambora. Ele, que é o amigo do padre, diretamente lá de Congonhas, nascido em Barbacena, Júlio, estreando aqui no Decadentes hoje como nosso participante. Dê seu boa noite. Boa noite a todos. Vamos, esse sofrimento, hein? Eu podia ter escolhido um dia melhor, né, para chegar participando. Mas, enfim, vamos lá. Isso aí. E ela, com seus comentários sempre profundos, sempre embasados, com aquela visão sobre o jogo que só ela tem, Théo. Aloha! Isso aí. O América perdeu, mas nós vamos tentar dar umas risadas aqui, gente. Vamos analisar o jogo, mas vamos tentar dar umas risadas. E para começar, vamos num resuminho. A América, achei que começou o jogo bem. Nos primeiros minutos, a América estava se portando bem, conseguindo ir ao ataque. O Atlético não passando, não conseguindo nem finalizar direito. Mas o nosso pão sempre cai com a manteiga para baixo. No primeiro ataque ali do Atlético, primeira vez que chegou lá, já foi um gol. Numa jogada em que o Blanco recebeu com muita liberdade, tocou pro Roger Guedes com mais liberdade ainda. Para mim, ali uma falha de posicionamento, uma desatenção, principalmente do Leandro Donizete, que não acompanhou a jogada. Achei que ele correu muito com um passinho de tartaruga. Depois a gente conversa sobre esse lance. E aí o Roger Guedes teve liberdade para cruzar a bola na cabeça do Ricardo Oliveira, e dali ele não perdoa. Já tinha escrito lá no pré-jogo para a gente ter atenção com o Ricardo Oliveira, acho um grande centroavante. Depois aí o Atlético se sentiu mais confortável ainda para continuar o seu jogo de contra-ataques, segurando na defesa, dando espaço para o América, mas o América teve esse espaço, mas não foi produtivo, não estava conseguindo fazer daquele ritmo de jogo algo que rendesse gols. O América conseguiu algumas jogadas com alguma chance de gol, mas nada muito claro também. E foi aí que o jogo ficou nesse banho-maria. E lá nos 39 minutos ainda do primeiro tempo, mais uma falha para mim, dessa vez uma falha dupla, 50-50 talvez, a gente pode até discutir, mas para mim 50% de culpa do Christian, que deixou o Casares passar com muita facilidade, e 50% do Jory, que tomou um gol no seu canto, uma bola que foi forte, mas não foi essa pancada toda, e o Jory parece que tentou adivinhar um pouco que o Casares ia cruzar e já estava saindo, e aí ficou difícil de voltar na bola para pegar. A bola ainda bateu na mão dele, mas entrou. E aí a gente virava, fomos para o intervalo com 2-0. Se a gente já não tem muito motivo para ter confiança nos clássicos recentes, com 2-0 contra, a coisa ficou pior. O que se via nas arquibancadas do Independência era a turma já bem desanimada com esse 2-0, mas viramos a última partida contra o Atlético Paranaense, então tinha um pouquinho ali de esperança. E essa esperança aumentou logo nos 6 minutos do segundo tempo. Messias aproveitando um cruzamento numa falta do Serginho, muito bem cobrada. Messias subiu muito bem, ali uma falha para mim defensiva do Atlético. Messias subiu praticamente sozinho e cabeceou certinho para o chão, como manda o script, e estava ali 2-1, o América diminuiu o placar, e o América voltou mais atento para o segundo tempo, então realmente aquilo deu esperança. A partir daí, o Atlético começou um jogo até com o Caicai, em algum momento, um jogo extremamente defensivo, amarrando o jogo mesmo, fazendo com uma postura de time pequeno. Isso me surpreendeu, apesar do Atlético ser um time que joga, tá se propondo a jogar no contra-ataque, mas aquela postura covarde até eu não esperava muito. E o América tentou levar alguma vantagem disso. O América tentou ocupar mais espaços no campo, mas ao mesmo tempo que se lançava mais para o ataque, o Atlético tinha mais espaço para o contra-ataque. Mas naquele momento ali eu fiquei pensando, tomara que a covardia seja punida com o empate do América, assim como a nossa covardia lá no Ceará, contra o Ceará, foi punida nos minutos finais. Então eu estava acreditando que a gente ia conseguir fazer um 2-2, até para que aquele estilo de jogo que o Atlético estava propondo não fosse beneficiado. Mas o nosso pão cai com a manteiga para baixo. E aí, além da gente não conseguir empatar, aos 44 do segundo tempo, num contra-ataque em que o Roger Guedes buscou a bola lá na intermediária do Atlético, caminhou com ela, correu, ninguém chegou para matar essa jogada. Messias, achei que ele poderia ter, de repente, dado um bote, tentado marcar um pouco mais na frente, ele foi só retornando. Roger Guedes fez um passe preciso, um passe no momento certo, e saiu Tomás Andrade na cara do gol, conseguiu finalizar, a bola ainda bateu na trave e entrou. Primeiro gol da carreira do Tomás Andrade, que já jogou no River Plate, já jogou na Inglaterra, não me lembro o time, mas primeiro gol na carreira foi contra o América. E aí não sobrou mais tempo para nada, placar terminado 3-1. Foi esse o meu resumo do jogo. Você viu mais ou menos isso, Sérgio? Tem algo geral que você viu de diferente e quer salientar aí? Não, concordo com você, foi mais ou menos isso. Acho que o principal são essas falhas que você chamou atenção, que eu acho que a gente tem que falar muito. Por exemplo, o Roger Guedes livre, completamente livre, dentro da área no primeiro gol, e depois ele cruza sozinho e o Norberto não consegue tirar a bola pro Pastor lá cabecear. No segundo gol, lá em campo, eu tive a impressão de que eu não vi falha do Jury. Depois, conversando com muitas pessoas, todo mundo falando que ele falhou e não sei o que, que foi frango e tal. Eu revendo no replay hoje, eu concordo que ele falhou. Mas eu ainda acho que a falha principal foi antes. A bola está de um lado do campo, com o Atlético vindo, eles cruzam lá para o Casares e o Casares fica no 1-1. Com o Christian, não dá para deixar um cara que tem uma habilidade igual o Casares tem num 1-1. Alguém tem que chegar para a sobra. E o América fez isso várias vezes em outros lances, com o Roger Guedes ali indo para cima, driblava, aí o segundo tirava e tal. Quer dizer, normal. Você vai enfrentar alguém que é mais habilidoso, que sabe driblar bem, você não pode ir num 1-1, ainda mais dentro da área, dentro da pequena área ali quase. Então, acho que tem que pontuar mais essas falhas. Que eu acho que foram que determinaram o jogo. Não sei se isso foi um medo que a gente já está criando, de igual muito torcedor já ontem já falou, não, a gente já entrou com medo e tal. Não sei, eu não vi isso da gente já entrar com medo, mas eu não consigo explicar essas falhas assim, não repetidas contra o Atlético, não. Talvez seja medo mesmo. Isso é uma boa coisa pra gente debater durante o programa, porque Eu fiquei pensando bastante sobre essa partida de ontem, porque é impressionante como que a gente não ganha clássico e como que o nosso desempenho muda. A gente conseguiu encarar um Corinthians muito bem, a gente encarou um Palmeiras muito bem, a gente encarou um São Paulo muito bem. E aí pega o Atlético, não que a gente não tenha encarado, mas a impressão que dá é que o Atlético ganha da gente com facilidade esse ano. Cruzeiro também é a mesma coisa, então é impressionante, não dá nem para analisar muito, porque para mim, eu vi muita gente falando assim, faltou garra. Tá, talvez um pouco. Eu nem acho que faltou, não, acho que a gente tava jogando mordendo ali e tal. Eu não vi isso, eu não consigo ver isso. Pode falar, Júlio. Desculpa interromper, eu achei que faltou foi bola mesmo, gente. As linhas estavam muito distantes, o América entra com o time muito aberto, as linhas muito distantes uma das outras, e aí quando tem 2-0... Eu realmente, aquela hora, pensei assim, que força que o América tem para reagir nesse momento. Eu não sei se vocês fizeram essa reflexão também. Porque a gente olha pro ataque e eu tenho certeza que algumas pessoas vão me criticar por isso, mas o Rafael Moura faz falta demais, porque ele, nada, ele prende dois ou três em cima dele. Então, eu acho que faltou um pouco de bola. Não vejo que faltou garra. Judivan entrou, brigou, mas assim, é uma briga quase em vão. Que ele não tá com a força física adequada para brigar por aquela bola lá na frente. A América cercou, foi um pouco do que aconteceu contra o São Paulo. Eu enxergo dessa forma, que o América 70% do jogo, para mim, teve mais a bola, teve mais condições de criação, mas na hora do último passe não funciona. Não sei se vocês tiveram essa impressão também. Pode falar, Théo. Aqui, concordo com você, faltou o Rimê, faltou a Xirra. E faltou o Magrão. Matel, o Magrão é o pacato, né? O Magrão é o pacato. Eu também acho que faltou o Magrão ontem, viu? O Luan tava de doer. Isso que eu ia perguntar. Vamos fazer uma rodada rápida aqui. Nós vimos Magrão no penúltimo jogo, vimos o Luan, a gente já tá vendo aí há mais tempo. Entre os dois, vamos supor que só tenha os dois. Quem que vocês escalam? Magrão. Sabe, então. Eu escalo o Luan. Júlio escala o Luan. Eu acho. Mas assim, muito ressabiado, mas escala o Luan. Não, eu acho que o Luan é o titular. Entre esses dois, o Luan é o titular, tá? Eu ainda acho isso, que eu acho que ele é mais importante dentro desse time do América. Ele tem sua importância, a gente já discutiu isso e tal. Eu não sou o defensor total do Luan, igual o Thales, mas eu acho que ele tem a sua importância. Só que, se você tá vendo que ele tá sendo o péssimo dos péssimos, ele não tá conseguindo trocar, fazer esse pouquinho ali, aí eu troco ele, eu boto o Magrão. E principalmente porque no último jogo que teve essa troca, e a gente espantou, a gente chegou e falou, putz, Magrão e tal, tal, tal, e o Magrão jogou bem e deu até mais agilidade ali, então é, eu acho que eu entrava ontem, Magrão, eu acho que eu entrava com o Magrão. É, ontem, na verdade, eu entrava com o Marquinhos, porque eu prefiro o Marquinhos a esses dois. É, mas entre os dois, eu também iria de Magrão. Tô com o Sérgio. Eu acho o seguinte, o Magrão tem lá suas virtudes, e eu aprendi a entender isso com os torcedores americanos, porque eu tenho muita dificuldade em enxergar a virtude do Magrão, e eu sou sincero a falar isso, porque eu só vejo do ele Magrão errando. Ou do Luan? Mas ele batalha, o Luan, aliás. Eu só vejo ele errando, tudo que ele faz, mas ele batalha. É, ele tem sua função tática, ele é importante por ser um jogador experiente em Série A, ele tem lá algumas virtudes. Só que pra mim, quando o desempenho dentro de campo ele é ruim, quanto tem sido do Magrão, essas virtudes perdem peso, porque não dá pra manter um jogador no time titular só porque ele batalha, só porque ele briga, porque uma Série A, fosse uma Série B, dava. Na Série B isso aí pode ser um diferencial. Na Série A isso não é diferencial. Na Série A isso aí é o mínimo que se espera, e além disso o jogador tem que ter qualidade, tem que saber criar jogadas, tem que ter drible, tem que ter passe, tem que ter finalização, tem que ter tudo isso. E o Magrão, o Luan fica devendo em todas essas. Então por isso que eu ontem tentaria o Marquinhos. O Marquinhos é um primor? Não, tá longe de ser. Mas o Marquinhos é um jogador que ele tem drible, às vezes tá numa noite ruim e não acerta nada, mas ele tem drible, ele tem assistência, ele consegue render um pouco mais pro time, ele tem mais qualidade técnica. Então eu iria ontem de Marquinhos ou até do Ademir, que eu ainda não vi caindo tanto pela esquerda, mas pela direita tem funcionado bem. Pode falar, então, eu acho até que dava que a discussão nem deveria ser essa. Né? Mexer no comando do ataque, o Judivan não tá dando muita conta, dava para circular. Esses jogadores de ponta que a gente tem, a gente dava para mexer um pouco mais neles. Ademir, Marquinhos, o próprio Luan, por que não? E em relação ao Luan, eu acho que a turma... os americanos com quem eu conversei aumentaram muito as expectativas por ele conhecer a rivalidade dentro de campo, e muita gente depositou a mesma confiança de que o Judivan ia fazer a mesma coisa, reconhecendo a rivalidade que há entre Atlético, América, Cruzeiro, eles poderiam dar um sangue a mais, poderiam ser um diferencial nesse jogo. E o que nós observamos é que isso vale muito pouco, né? Apesar, a única coisa que o Luan fez de bom foi xingar aquele ordinário daquele zagueiro lá, que nós não vamos falar o nome dele hoje, talvez. Pois é, mas isso é pouco. Eu continuo achando isso muito pouco. É pouco? Gente, é pouco. Ele tem que entregar muito mais dele. Sim. Posso fazer uma pergunta? Pode, falar em pode. Nomes? Quem que é Roger Guedes? Roger Guedes é a cacatua do Atlético lá. Ah, tá. Tava perdido. É a calopsita. Parece a Ana Maria Braga? Ah, agora entendi. Que o cara corre lá na frente, né? Aqui ele é o Roger Guedes. Ah. E é bom jogar. Eu fiquei chateada, velho, com o segundo gol. Porque eles vieram comemorar na nossa torcida, né? A nossa torcida mista. E eu fui cumprimentar meu pai, teve o segundo gol. Que pra mim foi uma falha mesmo, do coitado do Jorge, tadinho. Mas assim, eles vieram... Aquele negócio de lustrar a chuteira, o cara cabeludinho lá, como é que ele chama? Lua. Vem fazer gracinha. Eu fiquei muito chateado com aquilo. Muito chateado. Ah, mas... Eu já tava mista, a gente sabe disso. Mas não é como... Isso pra mim faz parte. Do outro lado, é muita sacanagem. Agora temos que falar de Enderson Moreira, acho que hoje não dá para escapar, que completou o 14º ou 15º jogo clássico, Sérgio, sem vitória? Não, 11º. 11º? 11º clássico sem vitória, ou seja, todos desde esse retorno dele, desde 2016, ele não conseguiu ganhar nenhum clássico contra Cruzeiro e Atlético. Esse era o que eu tava mais na expectativa. Confesso que desses 11 jogos aí, em alguns deles, lá em 2016, início de 2017, eu tinha muito pouca expectativa. Apesar de que o América, mesmo em uma fase, o América sempre conseguiu regular contra o Cruzeiro Atlético. Mas esse era o jogo que, para mim, o de ontem, a gente tinha mais chance. A gente tá vindo muito bem. A gente tá aprendendo a enfrentar equipes maiores. A gente viu isso com São Paulo, com Corinthians, com Palmeiras. E o Atlético não tem lá um grande time. O Atlético não tá em grande fase. O Atlético tem seus pontos negativos, a defesa do Atlético, ela não se encontra tão bem, já o ataque é muito forte. Então, para mim, ontem, por isso me decepcionei tanto, e pela forma como foi, a gente já saiu perdendo por 2-0. A gente, além de não conseguir um bom resultado, nós somos frágeis contra o Atlético. Se a gente pegar as cinco, foram duas contra o Palmeiras, as duas contra o Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Atlético, para mim essa foi a partida em que a gente demonstrou menos resistência, que a gente... que o adversário sofreu menos para ganhar da gente. Vocês, fazendo uma relação com essas outras partidas, o que vocês acharam, Sérgio? Concordo totalmente com você. Essa fragilidade é que é foda. Nós temos medo do Atlético, é isso. Eles fizeram gols sem dificuldade nenhuma, na hora que eles quiseram. Eles foram lá, fizeram o gol e tal, e continuaram jogando recuadinho ali e só saindo contra-ataque, porque isso bastava. Não precisava deles... jogarem muita bola, né? Eles jogaram um pouquinho e foi suficiente. Quero só para... Você já trouxe para esse assunto dos clássicos e tal. Eu fiz um levantamento aqui só para a gente conversar um pouco. Esse é o 11º clássico do Enderson. São 10 derrotas e um empate. Não tem, eu busquei aqui, nesse século, né, de 2001 para cá, volta e meia a gente tem jejuns que incomodam contra Atlético e Cruzeiro. Então, eu separei os 4 maiores além desse, tá? Então, ó, de 2002 a 2005, nós ficamos 8 jogos sem vencer Atlético e Cruzeiro. Na verdade, tem um amistoso aí dentro desses 8 jogos, então seria o 9º jogo, que esse amistoso a gente ganhou. Mas tirando amistoso, sendo só jogos valendo mesmo, são 8 jogos... sem ganhar. E aí são 4 derrotas e 4 empates. Depois a gente ficou 11 jogos sem ganhar de 2006 até 2010. De novo, dentro desses 11 jogos aí tem um amistoso, que seria o 12º, que nós vencemos, mas sem considerar o amistoso, 11 jogos sem ganhar, sendo 5 derrotas e 6 empates. Depois a gente vai de 2011 a 2012 e fica 9 jogos sem ganhar de novo. De novo tem um amistoso, mesma lógica, a gente ganha, mas valendo 9 jogos, 6 derrotas e 3 empates. E depois, de 2012 até 2014, 8 jogos sem ganhar, sendo 6 derrotas e 2 empates. Então você vê que mesmo esses períodos todos, que a gente vem com dificuldade para ganhar de Atlético Cruzeiro, que eu acho que é natural, né? Eles são dois gigantes e a gente o Davi contra Golias mesmo, então a gente passa muito por isso, mas a gente nem em nenhum momento passou por uma seca tão terra arrasada igual a que a gente está passando hoje. A gente empatou uma vez e perdeu 10. Se for considerar só contra o Atlético, são 6 derrotas, 6 derrotas seguidas contra o Atlético. Contra o Cruzeiro são 5, são 4 derrotas e um empate, são 5 jogos. Pois então o Enderson tem muito mérito. O time que ele fez sabe jogar bola. A gente tem uma expectativa igual a gente nunca teve de se manter na Série A. Sem dúvida, isso tudo a gente elogia o tempo inteiro. Eu já falei aqui, vocês brincam. Eu sou muito fã do Enderson. Acho que ele está fazendo um trabalho sensacional. Mas não tem como não falar do trabalho dele nos clássicos. E aí, se a gente for comparar... porque tem muito dessa discussão, né? Que eu acho que é uma discussão totalmente idiota, né? Não precisa nem de travar isso. Ah, é melhor ganhar clássico ou é melhor ir bem nos pontos corridos? Primeiro que não dá para você dissociar essas duas coisas, né? Sim. Você vai ganhar clássico e isso vai te ajudar a ser bom nos pontos corridos. E não é porque você ganhou que você vai mal, e não é porque você foi mal, né? Então, enfim. Eu acho que essa é uma discussão boba. Mas se você for olhar, por exemplo, o Palmeiras, esse ano. O Palmeiras tá fazendo um timaço aí. Pra mim, ele briga com o Grêmio ali de ser o melhor time da temporada. Isso não quer dizer que ele vai ganhar alguma coisa, mas, na minha opinião, ele é o melhor time da temporada. Tem um elenco espetacular, aquele 2-3 times, às vezes, que consegue jogar em alto nível. Foi o primeiro colocado da primeira fase da Libertadores, na fase de grupos, tá na Copa do Brasil lá tranquilo, vem no Brasileiro fazendo campeonato regular, quer dizer, ainda vai brigar ali também, mas tá com uma freguesia pro Corinthians, se não me engano, de 7 jogos. A torcida lá tá pedindo a cabeça do Roger. Não acho que é pra tanto. Eu acho que a gente tem que saber ponderar. O que eu quero mostrar com isso é muito importante os clássicos. A gente tem que dar mais importância. O Anderson tem que dar mais importância. Tem que conseguir dar sangue nos olhos para os jogadores entenderem que o clássico é muito importante. Essa terra arrasada não dá para continuar. Tá cada vez mais difícil. Eu acho que não tem copo meio cheio, né, quando se trata de clássico. A gente consegue fazer uma análise menos passional quando não se trata de Atlético e Cruzeiro. Eu acho que é muito difícil você tirar, separar as coisas, separar a gaveta da paixão e do profissional. Nessa hora do clássico é muito complicado. A gente conseguiu fazer essa reflexão em torno de São Paulo, por exemplo, e agora não consegue, porque realmente perder esses clássicos dói demais, né? Num dos grupos nossos aí, alguém comentou que o Anderson Moreira e a diretoria conseguiram fazer uma lavagem cerebral em alguns torcedores, porque a gente está lidando como se fosse, algumas pessoas lidam como se fosse só mais um jogo, e não é, né? Você citou a questão do Palmeiras. Isso derruba treinador, né? Não ganhar no clássico derruba treinador. E eu acho que uma postura talvez mais agressiva do Anderson Moreira pudesse, e isso inclusive em relação ao grupo, não é necessariamente a postura em campo, que as peças também eu acho que em algum momento não estão ajudando. Nós pegamos numa reta final aí, em que os jogos são domingo e quarta, domingo e quinta, e tá, o elenco está desgastado. Mas tem dois tipos de treinadores, né? A gente é aquele cara do vestiário, que empurra o time, que motiva, e tem aquele cara técnico, que é esse novo treinador, esse novo perfil de treinador que está surgindo no Brasil, pelo menos a gente acredita que essa nova geração, da qual o Anderson faz parte, talvez o técnico do Atlético também, entre outros, o do Flamengo, o atual do Corinthians, né, que são os caras mais que analisam, que contam com análise de desempenho e tal. Mas precisa ter hora que tem um cara do vestiário que vai gritar com essa turma e botar eles para jogar. O clássico é muito importante pro torcedor, para dar um gás ao torcedor, inclusive, a gente que precisa, depende tanto da torcida, né, e faz essa defesa o tempo todo, o torcedor do América precisa comparecer, mas numa hora dessa é um balde de água fria nesse torcedor que retomou a presença no estádio. Pode falar, Théo. A quantidade de americanos que a gente conhece, que a gente sabe que é americano, que foram embora no intervalo, foi muito grande, entendeu? O que é preocupante e também, muita, né? Muita gente que não viu o terceiro gol do Atlético, por exemplo. E aí, sabe? Essa questão do clássico, o peso do clássico, eu concordo 100% com o Marinho, que o Marinho sempre fala que não, a gente entende essa geração mais nova que acaba vendo cada jogo como 3 pontos e só, mas não é, gente, porque se a gente tivesse hoje aqui falando de uma derrota contra, sei lá, o Grêmio, a gente, claro, estaria chateado, mas a nossa posição na tabela, nós somos hoje 11º colocados, nós temos 4 pontos de vantagem para o primeiro time que está na zona de rebaixamento, ou seja, dentro do nosso objetivo, que é a 16ª posição, dali para mais, dentro do nosso objetivo, não tem nada de mal, não tem nada de errado, a gente não está, pelo contrário, a gente está até com a gordurinha já. Então, a derrota em termos do campeonato, ela importa, claro, não é, a gente não tem que tratar a derrota como normal nunca, mas a trajetória está dentro do esperado. Só que uma derrota dessa contra o Atlético, ela especialmente para o América, ela não pode acontecer. O Sérgio citou o caso do Corinthians, muito bem citado, mas o do Palmeiras e o Corinthians, mas o Palmeiras já está num patamar com o Corinthians. Então, já há uma luta ali entre dois gigantes. Nós não somos esse gigante aqui em Belo Horizonte. Então, nós precisamos sempre cutucar Cruzeiro e Atlético, sempre conseguir vencer os dois, para ir conquistando cada vez mais o nosso espaço ali. Nós estamos aqui hoje no programa com a Théo, e eu não sei se já tive a oportunidade de falar isso no ar, ao vivo. A Théo faz um negócio magnífico, que é sempre estar rodeada de crianças lá na Independência. Tá sempre lutando aí para conseguir as cortesias, para conseguir levar a criançada, e leva mesmo. Já até brinquei com ela lá, trouxe o ônibus hoje, porque ela leva muita criança. Inclusive, à disposição com o motorista, se o América quiser ceder para o jogo da Chapecoense, eu levo. E a gente vê a questão da importância do clássico, você pode até falar aí, Théo. Criança, na idade das que a Théo leva, se acostumar a ver o América sempre perdendo para Cruzeiro Atlético, fica difícil conseguir fazer essa criança se tornar americana. Eu quero até falar sobre isso, já que você me deu gancho. Então. Aqui, pode na escola falar. Dos meus filhos, eles estão na escola pública, 450 alunos. Então, só tem 3 americanos na escola, nos 2 turnos. que são as minhas duas filhas, né? O meu filho desvirtuou, tadinho. Mas elas conseguiram fazer mais um lá no dia que a escola deles foram. Eu tava lá com a galera, o menino gostou tanto da animação e da tranquilidade, de tudo, que ele virou um americano. Então, nós temos três crianças americanas na escola dos meus filhos. Então, 447 se dividem entre Cruzeiro e Atlético. Hoje, para elas irem para a escola, foi aquela coisa, tadinha. Eu fiquei até pensando, poderia ser um dia que mataria a aula, né? Mas a gente tem que enfrentar essas barreiras. É. Os meninos zoando. Inclusive, ontem, na hora que eu fui buscar, um monte de menino veio atrás de mim. Ô, Carlos, hotel, me leva pro jogo, me leva pro jogo. Mas era tudo atleticano. Eu falei assim, não vou, gente. Não vou. Posso ter disponibilidade. De mudar de time, mas eu não vou levar aquele bando de criança pra ficar torcendo pra trás. Nossa, porque criança não segura a boca, né, gente? Né? A diferença entre os adultos é muito grande. Mas assim, isso dói, porque você tá lá plantando a sementinha, fazendo aquele trabalhinho e tal, não sei o quê. Igual eu te falei, uma coisa é o campeonato, outra coisa é o clássico. Então assim, não dá pra fugir de um clássico, não dá pra entender uma derrota. E a gente tá na memória, quer dizer, minhas filhas ainda são americanas, porque elas lembram do Mineirão, no Campeonato Mineiro. A gente ganhando daquele montanha de gente lá, igual elas falaram ontem, né, na hora que a gente chegou em casa. Ô mãe, não fica triste não, mas aquele dia, com aquele tanto de atleticano lá, a gente ganhou um campeonato. Eu falei assim com elas, eu falei assim, não, tudo bem, então segura nisso aí, mas a gente não pode só segurar nisso. A gente precisa ganhar os jogos. Entendeu? O desempenho do América subindo para uma Série A, uma boa Série A, é claro que é algo que pode atrair também crianças, novos torcedores. O desempenho, no geral, ele está satisfatório e ele demonstra o caminho de crescimento do América. Mas isso tem que ser aliado a vitórias também contra os rivais, porque a nossa rivalidade ela é aqui doméstica. O desempenho nacional é muito importante, mas a gente também precisa fincar a nossa bandeira aqui. Deixa eu dar um recado aqui, porque eu mudei uma funcionalidade lá no site, então dá um recado para quem está nos ouvindo aqui agora, seja ao vivo ou seja depois. Já aproveita agora, se tiver no computador, já faz aí agora. Entra lá em www.decadentes.com.br. Lá lá tem um espaço para você cadastrar o seu e-mail. Então todo mundo fazendo isso, cadastra lá o seu e-mail, que aí você vai receber no seu e-mail todas as nossas colunas. Já chega automático, não precisa ficar entrando no site. Já chega para você, você vai ter a oportunidade de ler. Jairo tem feito colunas belíssimas, fez mais uma hoje. Tem sido o nosso Mateuzinho dos teclados, né, Sérgio? A nossa revelação. Eu, de vez em quando, escrevo umas bobagens lá. Sérgio também. Marinho, grande americano, sempre participa. Mateus Labozier. Então, e mais uma galera, o Rainer. Eu quero agradecer o Jairo também, né? Eu não sei se o Theo era eu, que eu acho que não, que era meio mais, tava mais para um homem, mas eu quero agradecer. Eu me senti ali naquele texto. Eu também quero falar desse texto que, ó, Jairo Viana, você teve a manha, cara. Retratou bom, exatamente o sentimento, a tristeza que a gente tinha hoje. É o Nelson Rodrigues americano, é meu amigo Jairo Viana. Ah, tá mais pra Tostoiévski, sei lá como é que fala, tá escrevendo muito bem. Mas então, gente, se não querem perder essas colunas bacanas que estão rolando lá, e realmente tem sido um conteúdo, eu brinco com os meninos que em pouco tempo a gente já criou o melhor time de colunistas do América disparadamente. Então, se querem um conteúdo americano de qualidade e reclamam que não tem isso na grande mídia, vá lá em www.decadentes.com.br. Lateral da direita, vai ter um espaçozinho lá para colocar o seu e-mail, cadastrar, você vai receber todas as notificações. Não são muitas, é só quando a gente coloca texto, então não vai encher a sua caixa de e-mail, mas você vai conseguir acompanhar tudo. Sérgio, temos comentários aí? Temos. Deixa eu pegar aqui pra gente ler um pouquinho. Te peguei de supetão? Não, tô com ele aqui já. O Samuel Avelar falou se é possível comparar os clássicos entre América e Atlético, entre Palmeiras e Corinthians. Eu fiz um pouco isso, né, Samuel? Aí ele fala, ouvi uma vez que o problema do Palmeiras nos clássicos seria a questão psicológica. Então, a gente até já falou um pouco disso aqui, sim. Eu acho que tá por aí. Eu não sei se esse medo, esse não conseguir enfrentar o Atlético, acho que tem mais a ver com alguma postura psicológica que precisa ser trabalhada do que da qualidade em campo, da postura do time taticamente, porque eu acho que isso a gente tá fazendo. Eu nem vi o time faltando raça nem nada disso ontem, não. Eu acho que tem mais a ver com, sei lá, não tenho habilitação para falar sobre questão psicológica, mas eu acho que, tem... Eu falei um pouquinho disso, esse né? Negócio tá tão... Sim. Eu acho que é mandinga. Tentar achar... Eu acho que é mandinga. É tem que levar, tem que levar um padre lá, né? Ou um babalorixá. Tem que fazer algum trabalho lá naquele independente. Eu vou disponibilizar o padre, eu vou emprestar. Eu vou emprestar meu padre lá. Porque depois que tiraram lá o galinheiro tava dando sorte. Eles fizeram alguma coisa com aquele galinheiro lá. Então, volta com... Sei lá. É mandinga. Mas esse negócio tá muito estranho, porque realmente é difícil conseguir explicar. Porque se a gente falar, por exemplo, ah, é questão psicológica. A questão psicológica pode até ser, concordo que pode até ser. Mas aí, isso seria justificado se o América entrasse com medo. Eu não tenho visto o América, pelo menos nesse jogo de ontem, o América pra mim não entrou com medo. E nem quase que nenhum momento da partida o América teve medo. Pelo contrário, o time que eu vi com a postura mais defensiva e tomando mais cuidados defensivos foi o Atlético. Se a gente for analisar ontem, quem jogou com uma postura de time menor, para mim, foi o Atlético. E o América jogou com uma postura tentando se impor mais no jogo. Só que o Atlético foi mais eficiente. No futebol, nem sempre você ter mais posse de bola ou atacar mais, apesar de que o Atlético teve mais posse de bola, mas nem sempre a postura mais ofensiva vai vencer, nem sempre a postura mais defensiva ou mais covarde vai perder. Tem muito a ver com a eficiência também. Então, eu, sinceramente, acho que o América, nesses 11 jogos aí que o Sérgio citou, a gente já teve partida em que nós ficamos lá atrás e perdemos, já teve partida que a gente saiu e perdemos, já teve partida que a gente jogou sem raça e perdemos, já teve partida que a gente comeu grama e perdemos. Tem qual estilo de partida quiser. O fato é que a gente não tá conseguindo vencer. Mas aqui, outra coisa... Eu acho que falta no Anderson Moreira, desculpa, Théo, de te interromper. Não, tranquilo. O Anderson tem tentado manter exatamente o mesmo esquema de jogo. Tem tentado manter exatamente o mesmo esquema de jogo. Só que em alguns momentos parece que as linhas do América, que deveriam estar compactadas, elas se distanciam demais umas das outras. E aí a gente percebe que aquela nossa linha de quatro meias que estão à frente, eles não têm velocidade de recuperação, e a gente percebe aqueles lançamentos longos que pegam a nossa defesa com as calças na mão. Botando no mano Messias. O Messias teve uma jogada exatamente igual àquele vacilo do Christian no último gol. No segundo gol. Ele deu a linha de fundo pro atacante. Não era nem para ele estar marcando, era para o Norberto ali. Mas ele deu a linha de fundo, e se fosse alguém mais... Eu acho que foi o Roger Guedes que estava na bola, calopsita, e o Roger Guedes não chegou a fazer isso. Mas, mais uma vez, um lançamento longo, pega o cara lá na ponta, as duas linhas muito distantes uma das outras. Um time que era para estar compacto, ter ajuda nessa marcação, isso não está acontecendo. Né? O América, ele empolga algum momento e distancia as duas linhas, a de defesa e de ataque. Mas aqui, e ontem ainda teve um outro problema pra mim, só pra completar aqui, Théo, ontem ainda teve um outro problema pra mim, porque essa forma de jogar que o Anderson implantou no América, e que tá bem solidificada e tal, a gente sempre fala sobre isso, mas essa forma acaba sendo o adversário perfeito que o Atlético quer. Porque o Atlético tem se especializado em fazer esse jogo defensivo, sair do contra-ataque, e é o que eles têm de melhor. Porque eles têm um Casares, que é muito rápido, eles têm um Roger Guedes, que é muito rápido, eles têm um Luan, que não é tão veloz, mas é muito batalhador. Não, mas eles têm um também. O Luan tá jogando pra qual lado? E eles têm um Ricardo Oliveira, que é um bom finalizador. Tá correndo, é um cara que tem muita idade, mas ele, quando um Roger Guedes puxa lá na ponta, ele acompanha pra finalizar aqui no meio. Então, acabou sendo um encaixe perfeito. O próprio Anderson falou no final do jogo, na entrevista coletiva, que em determinados momentos o jogo descambou para aqueles ataques mais francos, de ataque lá, ataque aqui, sem muita marcação de meio campo. E ele falou, a gente não é bom nisso. Ele assumiu na entrevista coletiva. Ele falou, esse não é o nosso jogo. Jogar em transição assim não é o nosso jogo. E pelo contrário, esse é o jogo do Atlético. Esse é o jogo do São Paulo, uma análise... que veio aqui jogar... Fez exatamente a mesma coisa que o São Paulo fez. É o jogo do São Paulo. Então, né, do, com esse daquele tipo outro de adversário e tal. Sim, com esse tipo de adversário que vai tentar esse tipo de jogo, talvez seja a hora da gente ter um pouco mais de preocupação, compactar um pouco mais, prestar mais atenção no retorno, nessa transição defensiva. A gente volta muito lento, todo escanteio nosso, já falei isso aqui, eu fico mais apreensivo do contra-ataque que vai surgir do escanteio do que necessariamente da finalização do nosso escanteio, porque dificilmente a gente faz um gol de escanteio e quase sempre ele gera um contra-ataque do adversário perigoso. Sérgio, fala mais alguma coisa aí, que tem uns 5 minutos já que você não fala. Justamente, só uma coisinha, já que você tocou o escanteio, justamente porque nossos atacantes subiram e nesse esquema que o Anderson joga, precisava esses caras, esses pontas nossos, esses alas nossos, eles precisam recompor junto com o meio, e eles não têm feito isso. O Luan, qual que é a qualidade que todo mundo tem defendido? Ele é justamente essa qualidade de recomposição que ele tem, mas é como já foi falado, também não pode ser a única coisa, é brigador, volta, recompõe, mas é um cara danado. Esse é o Flamengo. Nossa. não é por nada não, mas assim, todo mundo xingou ele ontem, né? Não sei por quê, mas ele tem uma tatuagem muito linda na coxa, porque, né? Ah, meu Deus. Tá bom. Olha aqui os comentários. Vão interromper o microfone aí de alguém hoje, não? Vai lá, Sérgio. Vamos lá. Leandro Mourão comentou aqui. Jori muito mal saindo do gol, soltando bolas que era pra pegar firme e mal colocado. Ontem Jori tava realmente meio estabanado. Talvez seja a partida que ele tava mais... Como que eu posso chamar? Ele não estava seguro ontem. Ontem realmente deu a impressão de insegurança do Jori. Em geral, ser verde, para nós, verde é uma qualidade, né? Mas o Jori, ele é um excelente goleiro, mas está um pouquinho verde para a Série A. A gente viu, assim que no segundo gol, o nosso volante deu a linha de fundo, ele precisava ter fechado a trave também e não fez. Ele foi junto com o marcador, ele foi marcar a bola. E aí já era, perdemos. Sim. Goleiro, o único lance que dá para goleiro tentar adivinhar é pênalti. Todos os outros lances o goleiro tem que esperar, ele tem que ficar atento, ter bom reflexo, mas tem que esperar, ele não pode adivinhar que o cara vai cruzar, ele tem que defender o gol, e se o cara cruzar ele vai na bola. Que é a grande qualidade do João Ricardo, uma né? Uma coisa muito importante para falar, Júlio, tem muitos americanos que nos escutam, tem que ter calma, gente. O Jori é o que o Júlio falou, ele é um jogador verde, ele é um jogador que está começando a carreira profissional, e a gente ainda tem que lembrar que a posição dele de goleiro é a posição em que os jogadores costumam demorar mais para amadurecer. Um goleiro bom, a gente costuma ver equipes pagando muito dinheiro em goleiro de 30 anos, porque é a idade que o goleiro está ficando melhor praticamente. Então, Jori ainda tem uma longa carreira pela frente, a gente ainda vai se acostumar com a ideia do Jori falhando, entrando, saindo do time em alguns momentos, e é assim mesmo, o processo evolutivo é esse, ele já está... avançando nesse processo, porque ele já está jogando partidas de Série A em bom nível. Se não tem sido um gol, ele tem jogado em bom nível. Daqui a pouco, depois da Copa, volta o João Ricardo, retoma sua posição titular, Jori continua o seu progresso nos treinamentos. Lá para o ano que vem, em algum momento que o João Ricardo, de repente, machuque de novo, Jori volta, joga mais um pouquinho, ganha mais um pouco de experiência. Vai ser desse jeito. Mas eu tenho para mim que o Jori é um cara que a gente pode apostar nele para ser um nosso goleiro titular, de repente, daqui a 2-3 anos, quando tiver mais amadurecido. Pode falar, Júlio. A título de informação... eu tenho uns amigos que trabalham com categoria de base, não só de futebol, mas de outros esportes. Eu costumo acompanhar esse trabalho, eu mesmo gosto de me envolver. O jogador plenamente formado, de linha, ele na faixa dos 26 a 27 anos, é que o jogador está plenamente formado, está pronto para o profissional. E o goleiro, ele ainda alguns anos mais. Então, o goleiro está plenamente formado aos 28, 30 anos, é que esse cara está formado, pegou a maldade, digamos assim. O zagueiro, da mesma forma, ele demora um pouco mais para amadurecer. Nós temos um zagueiraço, que é o Messias, que esse homem vai crescer demais na carreira, nós temos muita esperança nele, até por isso, que mesmo ele já é alguém que se destaca, está entre os melhores zagueiros do Brasil, mesmo sendo tão jovem, e a mesma situação dos goleiros, Jori vai evoluir demais na carreira ainda, não vamos queimar ele não. Sérgio, quer comentar sobre o Jori ou ler mais comentários? Só complementando, concordo com o que vocês falaram, a gente já discutiu isso antes aqui, em outros programas, quando criticaram muito o João Ricardo, falando que ele não serve mais e que o Jori é a salvação. Não é. Então a gente já falou naquela vez, e o que você falou é isso. O João Ricardo é o titular, porque ele já se provou ser um titular. Claro que ele vai falhar eventualmente, mas ele é o nosso titular. O Jory pegou um espaço, já pulou de terceiro, quarto goleiro para segundo, ele já pegou uma segunda posição ali, que é sensacional, só mostra que ele é um belo goleiro, mas é isso, ele ainda está verde, ainda está criando a casca que ele precisa. Vamos ter paciência aí. Vou ler mais uns comentários aqui. Anderson Roberto, entre Magrão e Luan, são mais o Ademir ou até o Marquinhos. Nós já falamos disso, Ander. Leandro, o América é o desfibrilador de frangas. Infelizmente, Leandro. Talentos FC fala que o Messias joga muito. Vou fazer um vídeo dele no meu canal. Beleza, Talento, faz aí e manda pra gente divulgar também. O que vocês acham do Donizete? A gente já falou do Donizete em outros programas também. Ele, para mim, é o titular da posição. Depois que ele entrou, ele subiu o patamar ali dos volantes. Então, Até por causa da grana que ele recebe, né? Sim, não, eu acho ele, também. Ele recebe o tanto que ele joga. Então, quer dizer. Mas ele deve receber mais do que os outros, né? Ele recebe mais que os outros. Ele é um jogador mais pronto mesmo. Então tem que fazer alguma coisa. Ontem foi um jogo irreconhecível dele, quer dizer, jogou bem, mas ele foi um jogo que ele errou mais passes. Isso também tem a ver com um pouco das roubadas de bola, principalmente do Blanco e do Luan, mas ele errou mais passes e ele tava realmente muito bonzinho. Ele que era pra ser pitbull, tava igual um poodle, pelo amor de Deus, mas ele tem um cara daquele meio ali. Diz que o He-Man tava assistindo o jogo lá, até levantou a espada na arquibancada, de tanta raiva. Então, assim, eu não entendo isso, Felipe. Entendeu? Tem um jogador lá também sobre... que queria ganhar, que queria fazer não sei o quê. Sei lá, eu tô falando com vocês que é mandinga. Quando falando sobre o Leandro Donizete, eu concordo com o Júlio. Respondendo talentos, ele pro América ele é importantíssimo e ele está de fato recuperando o seu bom futebol. Ele ainda tem lenha para queimar, então acho que o América teve um achado, conseguiu trazer um jogador de grande nível, pagando um salário baixo, porque quem complementa o salário é o Santos, e vai ser muito útil pro América. Mas na partida de ontem, achei que ele estava desligado em algumas jogadas. Vi um Leandro Donizete lento, mas não é um lento, tipo assim, de perder na corrida para um adversário, não. Eu vi ele lento nas reações, vi ele lento jogadas que era para ele ir, e ele foi lento nas reações para conseguir fazer a marcação. Ontem, traduzindo, ele tava com dó de fazer o trabalho dele por causa do time. Cheguei a pensar nisso, Theo. Não vou acusá-lo disso, porque seria leviano. E o Leandro Donizete, eu realmente acredito no caráter dele. Ele não veio no América para brincar. Ele não é o tipo de jogador que vem para brincar ou para se sujeitar a algo do tipo. Não vou duvidar do caráter dele. Mas eu achei ele lento. Até o time do coração da pessoa jogar contra, cresceu lá, tem uma história lá atrás. Ontem eu tava conversando com o Sérgio, né, Sérgio? Eu falei assim, imagina esses meninos, tudo novinhos, jogarem com jogadores aqui, que eles sempre admiraram, porque também pode ser isso, né? Tudo bem, ninguém tá jogando com o Messi, o Neymar da vida, mas estão jogando com alguém que eles admiram. Mas isso aí, então, isso aí eu acho muito complicado, vaga, porque, né? Uma coisa... Não sei. Mas às vezes a gente começa a enxergar coisas que às vezes não existem. Vamos pegar o Judivan. Judivan ontem fez uma partida bem ruim. Aliás, jogou só o primeiro tempo de tão mal que foi, o Anderson substituiu no intervalo. Judivan errou praticamente tudo que ele tentou. Em algumas jogadas ele se embaralhou com a bola, não conseguiu nem finalizar. Imagina se aquelas jogadas que o Judivan fez fosse o He-Man ali. Tava todo mundo metendo o cacete e falando que o He-Man não quis jogar contra o Atlético e coisas do tipo. Então tem vezes que o cara só tá numa noite ruim mesmo. Eu gostaria de fazer uma interferência nesse sentido. A gente falou no início do programa todo, 15 minutos do programa, a gente falou como é que o clássico é diferente. Pra esses caras que querem mostrar serviço, também é muito diferente. Eu vi o Judivan, que pegava a bola e ele queria chutar todas, porque ele sabe que é a hora dele, porque se ele fizer aquele gol, ele conhece a rivalidade. Então, emociona o cara também. É um ano muito diferente pro América, e eu acho que o torcedor americano tem que pôr isso na cabeça. É novidade pra gente estar tão bem numa Série A. É novidade mesmo. E a gente vai... eu botei lá no nosso grupo lá que eu aposto na permanência, quando tava todo mundo assim, pé da vida com a situação do América, eu aposto nessa permanência. E eu acho que o Donizete... pode ser, tá, que isso também tenha afetado a bola que ele tem jogado. Demonstrou em todos os jogos que ele entrou, dessa vez pode ser que tenha afetado. Que o cara entra emocionado, por dois motivos, né? Por ter retomado o futebol, ele mandou recado pro Santos, né? Muitos de nós leram aí em matérias esportivas aí, ele mandando recado, viu, eu precisava de oportunidade para jogar, porque ele tem jogado um grande futebol, e é um grande jogador, tem jogado muitas vezes melhor do que jogou no Atlético, no Atlético a função dele era ser o vigia, né, o pitbull ali, e com a gente ter oportunidade de passar a bola, mostrar qualidades que no Atlético ele não mostrou. Porque pra gente ele é o principal, entendeu? Sem dúvida. E ele tem demonstrado isso. Eu acho que mas é ele isso foi que... um pudo ontem, esse pitbull foi pudo ontem. Pois é, mas assim, é como se, sei lá, troca qualquer profissão, coloca uma banda, por exemplo, perde um vocalista e chega um outro, assim, entendeu? Quer dizer, eu não tenho o que dizer, eu só sei, a minha opinião, que bate muito com todo mundo, é que clássico é diferente, entendeu? Sim. Se você então, não entrar mesmo pra arrebentar, pra fazer, pra, sei lá, mas não, a estrutura do América hoje e o pensamento do América é se manter na Série. A gente tem tanto medo da Série B que tudo tem que se manter na Série A agora, o projeto é se manter na Série A. E a gente tá vendo que o América tem capacidade pra ficar na Série A e pra ganhar um clássico, porque a gente jogou com times muito mais importantes que o Atlético, desculpa os atleticanos, mas muito mais importante que o Atlético, entendeu? Então é isso que fica a revolta. Mas eu não vou dizer nem mais importante, mas times muito mais qualificados do que o Atlético. Sim, é nessa questão, mais famosos, mais gigantes, né? Então, assim, isso que a gente pira. É, ô Sérgio, mais comentários aí? Bem, vamos lá. Teve uma discussão aqui, eu vou ler só alguns pedacinhos dela, porque eu acho que pode ser interessante. O Leandro Mourão, aliás, primeiro segue o jogo, que é o programa do Júlio aí, mandou um grande Júlio, tamo na escuta, parabéns ao Decadentes, valeu. Será que é o padre? Não, se fosse o padre, ele já ia dar uma arrepiada, a gente ia saber que era ele. Se for, manda a bênção pra gente aí, tamo precisando, padre. Aí o Leandro Mourão comentou aqui, ó, Tomás Andrade foi oferecido ao América antes de ser oferecido ao Atlético. Aí o Anderson comentou, Serginho joga mais que o Tomás. Leandro, podia ter dispensado o Renan Oliveira e ficado com o Tomás Andrade. E o Talento falou, a América não teve dinheiro para pagar o salário do Thomas. Eu li isso aqui só para a gente discutir um pouquinho. Eu acho uma bobeira isso aí. O Tomás Andrade estava sendo criticado. A única coisa que ele tinha feito era no jogo contra o América. No outro jogo, no final do Mineiro. Depois, eles ficaram xingando ele lá esse tempo todo. E só ontem é que foram elogiar de novo porque ele fez um gol. Então, não sei se ele é esse jogador bom para o América, não. Mas, de qualquer jeito, já não veio e não vai vir mais. Então... O Tomás Andrade, Sérgio, todo mundo aqui vai se lembrar do Brian. E todo mundo vai se lembrar do quanto o Brian jogava bem contra Atlético e Cruzeiro. Então os atleticanos e cruzeirenses sempre me paravam e falavam: bicho, vocês têm um lateral esquerdo sensacional lá que chama Brian e tal, e tal, e tal. Leva até vocês. Que o Cruzeiro levou. Até que o Cruzeiro levou e viu de verdade quem que era. O Tomás Andrade, ele só jogou essas duas partidas contra o América. Essa do Mineiro, em que ele fez dois lançamentos, ou três, sei lá, três assistências, e essa de ontem, em que ele fez um gol. Só isso, ontem foi o primeiro gol da carreira dele. Então, nós americanos, de repente, quem assistiu só essas duas partidas dele, que foram as partidas contra o América, vai ter uma impressão de que é um bom jogador. Mas não tá agradando lá, não, e não é esse jogador todo, não. A gente não perdeu nada, não. Eu me lembro do Danilo, foi a mesma situação, né? Danilo tava terceiro reserva, conseguiu chegar de titular na final do Mineiro, e nós conseguimos emplacar o Danilo, vai com Deus, né? Danilo, tem muito a agradecer a ele naqueles gols, mas realmente o futebol dele, ele deixava a desejar em muitos aspectos, né? Sim. Sérgio? Oi. Mais comentários? Eu caí e voltei. Igual a gente. Falou aí, não. Pode seguir. É igual a América, caiu e voltou, porque domingo tem jogo. Leandro Mourão. A verdade é que o Atlético, mesmo mal coletivamente, tem jogadores talentosos individualmente que definem o jogo em um lance. O América não tem. Qualquer um no lugar do Luan. Luan é um falso atacante, é quase um volante. Não faz uma jogada de linha, de fundo, só toca a bola para trás. Qualidade de passe péssima. Essa questão Roberto, de que jogada de linha de fundo, só para eu dar um pitaco. Uhum. Uma coisa que eu achei boa que o América fez ontem, e ficou claro que o América teve essa estratégia, a América explorou muito o lateral esquerdo deles ontem, que não era lateral esquerdo, que é o Juninho, o zagueiro, jogou no Palmeiras. Então, como eles estavam com um zagueiro improvisado, o Anderson explorou muito aquilo ali e achei que o Norberto foi muito bem, porque também conseguiu chegar na linha de fundo umas duas, três vezes em boas condições de cruzar. A gente explorou bem ali, conseguiu fazer alguns cruzamentos ali, acabaram não resultando em gol, mas a gente soube explorar aquela jogada. É a grande virtude do Norberto, né? Mas ele tem um grande defeito também, né? Que a recomposição dele é terrível, infelizmente, né? Chega muito bem à frente, mas na hora de recompor ele tem dificuldade. Sim. Seguindo aqui, o Leandro Mourão fala, por que o Anderson demora tanto a fazer substituições? Faltando 5 minutos para acabar o jogo, ele faz a substituição. Ó, isso não é privilégio do Anderson, não. Se você lembrar do mito Givanildo, ele também fazia isso e a gente ficava com raiva. Mas, enfim, tem muita gente... Ontem ele até trocou o Givan no intervalo. Pois é. As outras duas eu realmente achei que ele demorou bastante. O Rui entra só faltando 5 minutos. O Rui não tá bem. Ontem eu até tive a impressão de que ele tá meio gordinho. Tá bochechudo. Olhando aqui pra casa, tá meio bochechudo. Não tá merecendo demais entrar antes também, não. Mas ele só entra com 5 minutos, faltando 5 minutos. Sim. Eu acho que ele é tentando fazer o Rui pegar alguma coisa ali e merecer. Mas o Rui não tá merecendo. Por isso que ele tá entrando. Gente, mas que jogador que faz alguma coisa com 5 minutos? É milagre? É Jesus que vai entrar em campo? 3-1? Não é assim, não. Primeiro, vamos lá. Eu acho que ele mudou tarde exatamente porque a gente fez o 2-1 e o time estava... melhorou um pouquinho ali, ou voltou a jogar relativamente bem para tentar um 2-2. Então ele não quis mexer no que ele achou que estava funcionando. Ele foi mexer depois que tomou o 3-1, não é isso? Se não me engano. Não, ele mexeu antes. Mas faltando 5 minutos? Não, pois é, ué. Mas faltando poucos minutos para acabar o... Não tem isso. Depois que entrou o Ademir, e houve uma mexida no meio também, me parece? Mas o América passou, e depois que o América fez o gol, depois que o América fez o gol, o Ademir voltou no intervalo, o América controlou o meio de campo e passou a controlar as ações do jogo. E aí ele vai segurar até o momento do que o Atlético faz o terceiro gol, e aí é cada um por si e pau na mão. O Luan pelo Marquinhos foi antes do terceiro gol. Luan pelo Marquinhos. Mas foi toda uma sequência, gente. Foi assim, ó. Aos 37, sai o Luan e entra Marquinhos. Foi. Aos 41, sai o Donizete e entra o Rui. Aos 43, sai o gol do Atlético. Ah, tá. Não, beleza. Então, essa do Luan pelo Marquinhos, ele poder, é claro que assim, depois da onça morta todo mundo é caçador, mas ele podia ter feito lá pelos 20, aliás Luan nem, vamos ser sinceros gente, já passou a fase de Luan ser titular, mas se ele tinha entrado de titular e não tava rendendo, lá pelos 20 do segundo tempo era hora de ter botado o Marquinhos. É uma outra pergunta que eu queria fazer. Não foi a mesma entrada de time no último jogo, né, que nós ganhamos 3-1 no domingo? Não, o time foi modificado. Eu vi muita gente criticando isso hoje. Ele modificou o time que venceu o Atlético Paranaense. Mas aí eu achei que a crítica foi, em algumas posições, injustas. O Leandro Donizete entrou. O Leandro Donizete é titular, gente. Isso. Não, ele tivesse bem, mantido. Não poderia ter entrado com o mesmo time e aí no decorrer do jogo. Mas aí eu te pergunto: se ele tivesse entrado com o mesmo time, com o Juninho e Christian de volante, e Leandro Donizete no banco e tivesse perdido, porque isso não ia mudar a história do jogo. Não, mas é trocado. Se o Leandro Donizete não ia, a gente ia estar aqui detonando o Anderson Moreira. Uhum. Como que entra num jogo desse sem o Leandro Donizete? O Leandro Donizete é em condições. Só entrar, entendeu? Depois de meia hora não aconteceu nada e depois da sofrência do gol, trocasse. Não, essas coisas eu penso o seguinte, tem jogador que é titular absoluto. Hoje o Leandro Donizete é um jogador que é titular absoluto. Hoje o João Ricardo é um jogador que é titular absoluto. Esses jogadores, quando voltam de contusão, eles recuperam a posição de titular de forma automática. É assim. Dá pra gente questionar, por exemplo, Juninho ou Christian, os dois estão em pé de igualdade ali brigando por posição. De repente o Christian vai bem num jogo, mantê-lo pro próximo jogo é interessante. Mas eu vi gente criticando dele ter mexido no time. Algumas mudanças ele teria que ter feito. O Luan entrada é o cara que eu colocaria titular, mas ele entende o Luan como titular também. O Luan é um titular hoje absoluto do Anderson. Ele foi coerente com o pensamento dele. Eu discordo. O pensamento dele, mas ele foi coerente com o pensamento dele. É porque a gente torcedor nem lava a camisa, né? Quando a gente ganha, né? Eu não lavei a minha. Fui com a mesma minha. 3-1. Falei assim, apostei 3-1 de novo. Fui com a camisa. Fiz tudo que eu fiz no mesmo dia pra ganhar 3-1 e não deu certo, né? Uma coisa que eu gostaria de ver o Anderson fazer, que ele não tem feito, tem tentado recuperar o Judivan, mas eu acho que o Ailon podia ser experimentado no comando do ataque. E aí a gente ganharia opções pelas pontas. Talvez, quem sabe, até o Judivan, né? É, não me parece que ele ainda tenha condições de jogo, talvez depois da Copa do Mundo possa ser, mas não me parece. O Ailon parece ter melhores condições do que o Judivan de comandar aquele ataque, né? Então, mas aí vamos lá. Messias agora. Vamos lá, Júlio. Ontem a gente teve 45 minutos dessa experiência aí, com o Ailon sendo centroavante no segundo tempo. O que, que você achou do rendimento dele ali? Eu achei que a vaca já tinha ido pro brejo, pra te falar a verdade. Não, realmente, na hora, eu falei isso no início do programa. É, eu acho que depois do 2-0, eu tive aquela epifania, né? É, aquela clareza absoluta de que o América precisava de peças para resolver o jogo e que dificilmente ia ter aquelas peças. O mais próximo que a gente tem disso, por incrível que pareça, e Deus me perdoe, é o He-Man, que é o cara que define com pouco espaço, o espaço que o Judivan às vezes não conseguiu lá no primeiro tempo, talvez o He-Man pudesse ter ajeitado, ou no mínimo impõe mais respeito para abrir para os alas chegarem, ou para o meia Serginho, que rende muito quando o He-Man está em campo, porque ele prende a marcação e dá para os meias chegarem com mais qualidade. E naquele momento do 2-0 eu não enxerguei, falei assim, ó, infelizmente a vaca foi pro brejo. Aqui, Ju, já interrompendo, é porque é o único com nome de herói. He-Man. Talvez seja isso, precisamos é do herói, de um padre, uma benzeção, Não, pois é, um papo, mas é o único nome de herói que nós temos no time, é o He-Man. Então, na hora que tudo tá falhando, chama o herói. Chama o He-Man, ou sei lá. Eu acho que tem que ter um cara que chama Deadpool no América. Matador mesmo, né? Nós já tivemos no início do Brasileiro torcida pegando no pé do He-Man. O He-Man fez algumas boas partidas agora, então acaba que isso deu uma amenizada. Mas já tivemos o He-Man questionado, tivemos ontem um Judivan que já foi questionado em jogos anteriores e que ontem também não jogou nada. Tivemos um Ailon que, de centroavante, já nos deu esperanças em algumas partidas, mas nas últimas, quando atuou ali comandando o ataque, incluindo ontem, também não jogou bem. Nessa salada aí de três centroavantes que já tiveram momentos de desconfiança e também momentos de esperança, qual que é a sua visão sobre esse panorama? Quem é o seu titular desses três aí? Qual que é a sua visão sobre isso? Para mim, o He-Man ainda é o titular. De centroavante, é o He-Man. Por tudo que ele já fez pelo estado que estão os outros concorrentes dele ali. Então, para mim, o He-Man é o nosso centroavante principal ali e tem que ser encarado assim. E acho que o Anderson encara assim também. Ele tirou ele um pouquinho ali exatamente para dar uma motivação nele. E não voltou agora por causa dessa entorse pélvica aí, que para mim tá muito mal explicada, mas é a posição oficial. Incluiu agora, o bambolê nos treinos, né? Que o Pedro tá tomando. Pode ser isso. Agora, o Judivan, eu acho que ele vai ajudar muito o América ainda. Só que ele ficou muito tempo sem jogar, então ele precisa de jogos para poder ir recuperando esse ritmo de jogo. Então, e eu acho que é isso que o Anderson tá falando. Eu gostaria de vê-lo mais no lugar do Ailon ali, ou do Marquinhos e tal, mais pela beirada. Acho que ele vai render um pouco mais ali. Posso até estar enganado, mas eu queria ver um pouco mais. Então, se eu fosse escalar hoje, eu colocaria He-Man de centroavante, Judivan por um lado e Ademir pelo outro. Mas o Ademir, igual o Judivan, também ainda não está pronto, ainda precisa ser trabalhado ainda, não é a salvação, e vai entrando aos pouquinhos. Então, o que eu acho que o América está fazendo, o Anderson está fazendo, é isso. Ele está tentando fazer com que Ademir e o Judivan peguem esse ritmo, essa cancha e tal, para poderem entrar. Mas eles têm a minha expectativa de serem os titulares, brigarem muito mais forte ali do que Ailon, do que Marquinhos, do que Luan. Posso até estar enganado, mas eu acho que eles brigam mais em cima. O Judivan já chega com muita força no América, eu acho. Com muita força. Ele já chega com muita expectativa em cima dele. Claro, Théo. Aqui, vocês que jogam a pelada, vocês pagam para jogar a pelada. Paga o campo, paga não sei o quê. Chega lá, vocês se entrosam e conseguem ganhar ou perder a partida. Por que que no profissional tem que ter esse tempo de entrosamento, de tudo? Já que os caras estão recebendo tudo. Théo, o dia que você vê o nosso time adversário nas peladas, você vai entender por quê. O nível dos adversários, não, você vai entender. Eu sei que é muito feio a pelada, né, em comparação a um jogo de time. Mas assim, esse negócio de entrosamento é que eu não consigo entender, velho. Dá um Danone, dá um Rivotril, sei lá, faz qualquer coisa. Theo, o nível de esforço físico num jogo profissional é centenas de vezes acima de uma pelada. Então, o nível de concentração, de estresse muscular, de tudo, é muito diferente. Então, seu corpo é afetado de uma forma completamente diferente do que numa peladinha ali com quem não sabe lembrar. Isso é muito importante e varia. E a gente fala de ritmo de jogo, é isso. Esse seu corpo aumentar... Não, não tô falando de ritmo, eu tô falando de entrosamento. Então, mas o entrosamento da pelada também só vai acontecer depois de um tempo. Não acontece. Faz um churrasco, gente. Faz um churrasco. O caso do Judivan também, pra mim, o que tá pegando muito pro lado do Judivan é o tempo de reação nas jogadas. O Judivan joga de centroavante. Centroavante, e ele já não é muito alto. Então, ele tem ali, toda hora, dois zagueirões lá, fungando o cangote dele. Então, o centroavante, ele tem que ter decisões... Ele tem que ter decisões rápidas. E para mim, o que tá pegando mais no Judivan nessa questão de estar 2 anos parado é isso. A impressão que me dá é que ele pensa algo, mas na hora de executar, o corpo não tá respondendo na mesma agilidade. Aí ele tá virando presa fácil pros defensores. Isso com o tempo claro volta. Ontem. E eu acho que ele fez alguns giros. Ele tentou fazer aquele giro, receber a bola de costa e girar em cima do zagueiro para bater. E a velocidade de reação dele tá muito, muito pequena em relação à explosão dos zagueiros, né? E ele batia sempre em cima da zaga. Essa explosão, tá faltando a explosão. Ele é esse jogador de ter essa explosão. Eu acho que ele é possível, o Judivan vai jogar bola. O que o Sérgio falou, eu também já tinha falado em programas anteriores, eu também tô querendo ver o Judivan testado ali na ponta direita. Eu acho que ele pode render por ali, ali vai um lugar menos povoado do que ali no meio da área, então... Vai dar tempo, ele vai ter mais condições de pegar a bola de frente para a zagueirada, sem ter que lutar como pivô ali. Acho que pode ser uma tentativa. Acredito que o Anderson, isso deve passar pela cabeça do Anderson em algum momento, se já não testou em treinamentos. Achei que nessas duas partidas aí, em que ele jogou com o Judivan centralizado e Ailon na ponta, achei que ele ia fazer essa inversão em alguns momentos durante a partida, mas foi bem raro, assim. Era mais por quando aconteceu, nos poucos momentos em que aconteceu, foi mais por decisão dos jogadores, mas rapidamente ele já invertiu de novo. Mas tô nessa pilha aí também. Sérgio, mais algum comentário? Tá quase chegando a hora da gente ir pro baile com a Latina. Vou ler os últimos aqui, ó. O povo conversou um pouco aqui sobre o clássico e tal, a gente já conversou disso, então não vou ler esses aqui, só o último aqui, só para encerrar isso. Teremos ainda o Anderson Roberto, teremos ainda o jogo do retorno. Espero que nesse entrem com sangue nos olhos e mostrem como realmente se joga um clássico. É isso aí. E ainda tem o jogo contra o Cruzeiro também, então vamos ver como é que se a gente já muda essa postura no jogo contra o Cruzeiro. Nesse turno. O do Cruzeiro acho que já é logo depois da Copa, né? Eu acho que sim. O Segue o Jogo manda aqui que a filha do Júlio, que tá aqui com a gente, fez a filha dele virar americana. Isso é bom também, ó. Isso aí. Ele é cruzeirense, quem tá comentando aí deve ser o Gá. Ele é cruzeirense, sim, né? Representa o Cruzeiro lá na nossa bancada. E a filha dele agora é coelho, até morrer quase. Que ela vê minha filha pulando com o coelho, cantando as músicas do América, isso contagia qualquer um. O apelo que o América tem com a juventude, e aí tá até o pra que não nos deixa mentir, é muito grande. O América tem que fazer a sua parte, o time tem que fazer a sua parte, já que a América Futebol Clube. Por muito tempo o futebol teve esquecido na América. Esse ano a gente tá em outro rumo. Esse ano. Alguém tem que ter bom gosto, né, na família. Tem que salvar um. Viu, né? A ovelha negra da família, na verdade, é aquela que tem bom gosto, entendeu? É normal. Já vou chamar ela pro aniversário da minha filha agora, né? Aquele aniversário bem verde, preto e branco, aquela coisa linda, né? Isso aí. Ô, Sérgio, enquanto... Vou te dar um tempinho aí pra você pegar as planilhas de baile colatina da galera. Enquanto isso, vou dar mais um recado aqui. Quem tá ouvindo e ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube... Não perde tempo, vai aí agora, já se inscreve, que aí você já recebe também tem como marcar no sininho aí do YouTube, e aí antes do programa começar, você recebe uma notificação no seu celular que o programa vai entrar no ar. Mas, para quem não tá a fim de receber a notificação, é muito fácil. Teve um jogo do América, ou naquele dia, se ainda der tempo, tem Decadentes ao vivo, ou no dia posterior, 8 horas da noite. Então, sempre depois de qualquer jogo do América, tem Decadentes. Depois é só ligar aqui, passe o link para os amigos americanos, espalhe para a torcida. É, a gente sempre reclama que o América não tem espaço na mídia, e de fato não tem. Então nós criamos a nossa mídia. Ajude a divulgar isso entre os americanos, fortaleça isso, que aí a gente, aqui a gente faz do nosso jeito, é de americano para americano. Sérgio, já temos aí a votação popular para bala? Não, ainda não. Oi, diga, ainda tem a questão ainda, né? Quem puder contribuir, a continha lá, mensal. A gente sempre, a gente não sabe cobrar, Theo. A gente sempre esquece de falar isso. Não, pode deixar que eu cobro, Zé. Aqui, gente, quem puder contribuir... pra gente sempre ter essa qualidade mesmo. Theo, quando você não estiver participando ao vivo e estiver só nos comentários, sempre lembra a gente de falar isso. Mas pode, faz o nosso merchan aí, Theo. Gente, vamos lá. O melhor programa, a melhor oportunidade que a gente tem para saber sobre o América e todas as questões, os textos, a qualidade. Eu sou muito fã, entendeu? Vai pra puta que pariu todo mundo. Vamos contribuir. Uma cervejinha. Propaganda. A melhor propaganda, entendeu? Que eu já vi. Passa o número da tá conta lá. Aí, por favor. Eu que sou dona de casa, tô lá só com menina, essa vida infame minha. Tô contribuindo. Ajuda, gente. Vamos lá, vamos fazer ficar melhor. Vamos chegar na rádio, na TV, entendeu? Na Netflix. Vambora. Vamos dominar o mundo. É, isso vamos que a Theo tá falando aí, gente... É o nosso programa no Catarse. Nós temos um crowdfunding lá, onde as pessoas patrocinam o nosso programa. Então, você, americano, ou mesmo não americano, quem for admirador do Decadentes, ajude a gente a tocar isso aqui pra frente. A gente não recebe um real pra fazer isso, todos nós fazemos por amor ao América. Mas a gente precisa de alguma graninha, de repente, pra fazer uma entrevista, pra pagar o domínio. Hoje a gente tem o domínio www.decadentes.com.br. Então isso tem um custo anual, a própria produção do site lá tem um custo anual, então esses custos que são básicos, são pequenos, a gente precisa suprir de alguma forma. Então para que, além do tempo que a gente já desprende com isso, para a gente não ter que desprender com dinheiro, todo mundo dando uma ajudinha ali, a partir de R$5 já dá para contribuir, você vai lá, cadastra o seu cartão de crédito, e aí te cobra R$5 isso todo mês, não vai apertar ninguém, deixa de tomar uma cerveja no Independência e fala assim, essa aqui é pro Decadente, se manda lá pra gente, que a gente vai fazer bom proveito disso. O Henrique sempre faz lá as planilhas pra dar clareza de onde vai o dinheiro, é muito pouco dinheiro, né, então não dá nem pra gente ficar rico com isso, o Henrique deixa claro isso lá. Pode falar, Júlio. Nós aprendemos muito lá, o Segue o Jogo, Futebol Clube, tá começando agora, um programa experimental, digamos assim, nas rádios do interior. Tem muito a ver com essas bancadas que já ficaram famosas aí dos comentaristas aí de rádio e TV, mas ainda é um programa tentativo por ser no interior, mas a gente tem aprendido muito com Decadentes, viu? Mas vocês têm padre, né? A gente não tem um padre. Nem Babalorixá, a gente só tem essa turma doida ainda. Vocês já saíram na vantagem. Mas se precisar, a gente junta e faz uma mandinga nós tudo aí, não tem problema. Se for esse o caso. Mas nós vamos fazer essa parceria, tem que render mais frutos aí, nós vamos tentar contribuir com Decadentes da melhor forma, e inclusive no crowdfunding, né? Que acho que a gente pode fazer essa parceria, divulgar o Decadentes e divulgar o América, que é o que a gente espera, fazer o América crescer, engrandecer o pavilhão americano. Isso aí. Vamos lá para a bala e colatina então, Sérgio Tavares, agora já deu tempo. Já deu, você quer bala ou colatina? Eu quero bala porque eu gosto de sofrer. A melhor não é americano à toa, né? Então vamos lá, nós tivemos votação da galera, Norberto com 4,5%, Enderson Moreira 4,5%, Leandro Donizete 4,5% e Luan 4,5%. Luan para bala. Para bala. Bala mesmo? Para bala? Para bala. Sério? Tá lendo errado não, irmão? Não tô não, A questão das drogas, gente, é um problema muito sério no Brasil. É, muito sério, eu também acho. Inclusive, o que eu falei com todo mundo ontem lá na Independência... É que antes de clássico, tinha que passar aquele fumacê, sabe? O América tinha que passar um fumacê de Rivotril, ou de ópio, ou sei lá, qualquer coisa assim que deixa a galera bem... Porque a gente sofre a semana inteira pra chegar no clássico, é um inferno. Continua sofrendo depois, né? O problema é esse, velho. Pois é. Então assim, passa um fumacê com alguma coisa bem drogástica lá, pra deixar a galera bem assim, tipo, não, tô vendo nada, ou tá tudo muito legal. Porque é Luan como bala, é mais ou menos isso. É, ô Sérgio, continua aí. Deixa eu terminar aqui. O Serginho ficou com 3,6%. Depois o Ademir ficou com 27,3%. E o vencedor pra galera foi o Messias. Com 40,9%. Theo, já adianta seu voto aí, então? Parece que é o Messias, né? É porque meu voto também foi familiar, né? Minhas filhas. Mas elas não votaram no Messias, elas votaram no Marcias. Aí o Marcias é porque ele é muito grande, ele é infinito, entendeu? Então, assim, foi a justificativa aqui familiar, que é o Marcias. Então, um voto pro Messias, um voto pro Marcias. É o Messias, Júlio, né? Sim. Júlio, seu voto. É um jogo difícil pra gente fazer isso, mas eu vou de Messias também. Né? O autor do gol, a segurança da defesa também é grande. Acho que não foi 100% Messias, não. É, o Henrique mandou aqui mensagem, falou assim, que, quando a hora que eu falei que Deus me perdoe, falou dos heróis, é Messias que nós já temos, pelo menos. Pelo menos o Messias a gente já tem, então o Messias é o bala dessa vez. Sérgio Tavares, seu voto. É, eu acho que eu vou acabar votando no Messias também. Eu queria chamar a atenção, não, vou votar no Messias, não, ele vai ganhar mesmo. Eu vou fazer o meu voto diferente só para chamar a atenção, igual você já comentou. Eu gostei muito do Norberto ali na frente, apesar dele ter as dificuldades de defensivas, que a gente já falou muito disso aqui. Eu gostei muito dele abusando ali pra frente, então eu vou votar no Norberto. É, eu também, eu não vou votar no Messias por causa do lance do terceiro gol. Eu achei que ali ele podia ter deixado de recuar tanto e ter atacado o Roger Guedes, ter ido na bola, tentado tomar. No mínimo ele ia fazer o Roger Guedes ter que mudar aquilo que ele tava pensando, e o passe pro Tomás Andrade não aconteceria. Pelo lance do terceiro gol, eu não vou votar no Messias, mas foi muito bem no gol e de fato, mesmo quando a gente não tem boas atuações defensivas, ele consegue se destacar. Mas também tá difícil votar em outro, mas eu vou de Serginho. Eu achei que o Serginho jogou sozinho na frente ontem, todos os companheiros dele ali do meio para frente estavam mal, e ele mesmo assim conseguiu participar da criação de muitas jogadas, o lançamento pro gol do Messias, a cobrança da falta foi dele, mexeu de um lado pro outro, conseguiu movimentar bastante. Então, mais pela transpiração do que pela inspiração, eu vou de Serginho, já sabendo que tá definido. Messias, 3 votos, Serginho, 1 voto, e o... Ah, tem o voto dos caras, isso, né, o Sérgio? Isso, tem. O Henrique mandou o voto dele, é Messias também. E o Jairo mandou o voto dele, é Messias também. Corneta, obviamente, não mandou o voto dele. Sim. Tô com então saudade temos 5... de Corneta. Cadê Corneta? Corneta tá nos abandonando. É, Corneta tem outras prioridades nesse momento, Théo. Eu gosto dele igual eu gosto do Fábio Júnior. Amor Platão. Mas temos, então, 5 votos para Messias, 1 voto para Serginho, 1 voto para Norberto. Então, bala do jogo de ontem, Messias. E agora vamos pro... Antes do Colatina, você votou no Serginho, né, o Alisson? Sim. Votou no Serginho? Sim. Votei no Serginho. Então, eu só queria uma perguntinha bem rapidinho. Serginho, você trocaria... Você acha que o Serginho deveria ter trocado o cartão, o segundo cartão amarelo pelo gol naquele último ataque, naquele 44 que saiu o gol do Tomás Andrade? No terceiro, não. Tá tudo Serginho. Tranquilo. Não, porque ali... Conectaram nesse sentido. Falaram assim, devia ter feito a falta. Quem teve a oportunidade de fazer a falta foi o Serginho, que já tinha amarelo. Eu acho que ele foi mais inteligente. Eu cheguei a comentar com a turma, falei, gente, não, o cara tá com amarelo. Aí é a frase ele que eu sempre... Ele sabe que é importante. A frase que eu sempre solto aqui no programa, que é o seguinte, caçador de onça morta, né? Depois que a onça tá morta, é fácil virar caçador. Então, depois que o gol saiu, é fácil falar que ele tinha que fazer a falta ali. Mas jogador, camisa 10, jogador de ataque, ofensivo igual ele, não vai sair fazendo falta ali, não, porque o cara confia que ele tem um sistema defensivo por trás. Então, naquele momento, com o Roger Guedes saindo ali da intermediária do Atlético, por mais que o América estivesse posicionado já naquela de desespero de todo mundo pra frente, mas ele não ia fazer o gol porque não é a característica dele. De repente, se estivesse ali o Leandro Donizete ou o Não, ele o tomou Christian, o cartão amarelo numa jogada semelhante, né? Sim, mas naquela ali eu não o culpo por não fazer aquela falta, porque o cara daquela posição, ele confia que ele tem um sistema defensivo pra trás. Pra mim, a falha é mais de quem não conseguiu se recuperar a tempo lá pra trás. Ótimo. Isso que eu queria repercutir mesmo, viu, gente? Mas tem outra questão também. Ninguém falou de juiz ontem, entendeu? Sem que segundo gol, a gente teve uma falta antes, entendeu? Que não deu. Quer dizer, deixa o cara jogar, né? Vão combinar que... Ou eu não entendo porra nenhuma de futebol. Quem tem que tomar cartão amarelo é zagueiro, né? Zagueiro que tem que estar lá e tomar cartão e tal, não sei o que, não sei o que. Pô, o cara tá lá O segundo gol nosso teve falta. Eu não tô lembrado dessa jogada. Você lembra, Sérgio? Não, não lembro, não. Até eu é maluca, só. Não, não dá ouvido, não. Outro mal, logo você tá indo. Eu ia fazer a jogada toda. Você viu esse lance todo, Théo? Eu duvido que você viu esse lance todo. Eu não vi, não, mas eu ouvi no Decadência. No WhatsApp. Boa. Aqui. Eu achei que a arbitragem. Não gostei. No início, no primeiro tempo, achei que ele inverteu algumas faltas, teve alguns lances ali bem estranhos. Mas em lances capitais, foi uma arbitragem normal no nível de arbitragem que a gente costuma ter contra o Atlético, essa aí foi até boa demais. Não teve nenhum pênalti cavado pelo jeito. Ele ajudou o Atlético a cozinhar um pouquinho, eu acho que ele ajudou. Mas a interferência costuma ser muito maior contra o América, não deu pra... Eu acho que Por que ninguém gosta do América, gente? Sem que é o segundo time do coração de todo mundo. Vai entender isso? E isso aí é um recado também, é um momento ideal pra gente dar um recado. Tinha até um atleticano que tava ouvindo aí o programa. Tomara que esteja ainda, é bem-vindo, pode escutar. Mas é um recado... Ele chama Júnior, se for é meu irmão. Campeonato... Não, é um que tava com um perfil... um perfil sem ser nome de pessoa. E é importante a gente frisar o seguinte, no Campeonato Mineiro, o americano foi muito acusado de ser mimizento, entre aspas, pelas reclamações justas que fizemos naquelas duas partidas de semifinal, onde todos os gols foram invertidos, né? O que era gol valendo do América foi anulado, o que era gol não valendo do Atlético foi validado. Então a gente acabou pegando uma imagem ali de ser mimizento. Então, o jogo de ontem tá mais do que aprovado, gente. Não, a gente não precisa provar isso pra ninguém, mas tá mais do que aprovado. A gente reclama quando existem lances realmente duvidosos, quando a arbitragem é de fato ruim. Ontem a gente não teve uma arbitragem decisivamente ruim, então a gente não tá reclamando disso. A gente passou aqui, já vai pra uma hora e meia de programa, agora que a gente foi citar arbitragem, mesmo assim tirando da reta da arbitragem a responsabilidade pelo resultado. Então é só apitar direitinho que a gente não reclama disso. Sérgio, vamos para Colatina? Vamos embora. Colatina. Leandro Donizete com 4,5%. Depois, Ailon com 9,1%. Aí nós temos Luan com 13,6%. Jori com 13,6%. Judivan com 18,2%. Norberto, 18,2%. E o grande vencedor, Enderson Moreira, com 22,7%. Foi equilibrado, né? E eu acho que na nossa votação aqui também, suspeito que vai ser equilibrado. Lê pra mim, por favor, Sérgio, os votos também do Henrique e do Jairo. Os dois votaram no Luan como Colatina. O Jairo só colocou uma observação que o jabuti no alto da árvore é o Judivan. Mas ele votou no Luan. Então são dois votos pro Luan e um pro Enderson. Isso aí. Vamos, Júlio, qual o seu voto? Eu vou no jabuti. O que é jabuti, gente? Pelo amor de Deus, vocês me confundem. Eu vou no Judivan. Judivan então temos muito pouco. Sim. Brigou contra ninguém. Judivan. Tava brigando sozinho. Sabe aquele cachorro, gato que briga com o espelho? Ele tava brigando assim. Sim. Um voto pra Judivan, dois votos pra Luan, um voto pra Enderson Moreira. Théo, qual o seu voto? Pode perguntar pra Théo. Théo, qual o seu voto? Luan ressaltando que ele tem uma tatuagem na coxa que ficou muito bonita. Então, assim, mas infelizmente vai no Luan. Três votos para Luan, um voto para Enderson Moreira. Nos dois Luan, inclusive. Do lado de lá e do lado de cá. Três votos para Luan, um voto para Enderson Moreira. O outro, esqueci aqui. Judivan. Falta o meu e do Sérgio. Deixa eu ver se dá pra eu complicar o Sérgio aqui. Tem três no Luan, um pro Enderson. Dá pra eu pensar em complicar. Bicho, mas agora falando sério, na verdade eu tô entre Luan e Enderson mesmo. O Luan, pra mim, foi o nosso pior jogador dentro de campo. Esse conjunto de maus resultados em clássicos... É do Enderson. Eles fazem a minha mão coçar para votar no Enderson mesmo, porque aí é extrapolar um pouco a questão da análise só desse jogo, mas votar pelo conjunto da obra dele em clássicos, porque realmente isso está pesando bastante. E por outro lado também a permanência seguida do Luan como titular é uma responsabilidade do Enderson. O Luan já provou dentro de campo que ele não está em condições de ser um titular na Série A com a gente, e é o Enderson que opta por isso. Então, fazendo essa análise aqui, eu acabo de perceber que meu voto é do Enderson. Vou votar no Enderson Moreira pelo conjunto da obra, nos clássicos, e por continuar na insistência com o Luan. Sérgio, temos 3 votos para Luan, 2 votos para Enderson Moreira, 1 voto para Judivan e o seu voto para decidir. Meu voto, eu acho que tem que chamar atenção para o time inteiro. A gente teve, igual eu falei no início, a gente falhou muito em momentos decisivos, de coisas bobas, coisas que esse time tem capacidade para não fazer. No primeiro gol, deixar o Roger Guedes sozinho dentro da área é inadmissível. E isso não é só um, não. O Messias, o Norberto, todo mundo que estava ali vacilou nisso. No segundo gol, deixar cruzarem e o Casares ficar no 1-1 contra o Christian, tá errado. O Christian ter tomado o drible é o menor dos problemas. Ter deixado ele sozinho é muito mais preocupante. E isso tem a ver com o sistema defensivo nosso ali. Então, de novo, Norberto, de novo, Messias, Matheus Ferraz e tudo. Jory falhou ali, igual você falou, ele já estava saindo esperando o cruzamento, que o mais normal seria o cruzamento do Casares, mas ele não pode sair antes, ele tem que sair na hora certa. Então falhou. No terceiro gol, deviam ter matado a jogada antes, seja o Serginho fazendo a falta, que eu acho que não era ele, mas tinha vários outros que poderiam fazer a falta e não fizeram. Messias recuando e deixando só ir acompanhando, e na hora do lançamento pro argentino lá, ninguém conseguia chegar. Então tem muitas falhas que eu acho que poderia ser pro time inteiro. O time inteiro não entrou atento a isso, eu acho. Não sei se por medo, não sei se por esse fator psicológico que a gente não está conseguindo, não sei o que que é. Não acho que a gente faltou raça, eu acho que faltou essa atenção. E isso é culpa do Enderson. Então meu voto vai no Enderson pelo histórico dele de 11 partidas e principalmente nesse jogo, mais uma vez, ter vacilado nisso e não ter conseguido fazer com que o time reagisse. Preparem os guarda-chuvas, os senhores que estão nos ouvindo, porque a chuva vai pegar forte em Belo Horizonte depois desse voto. Eu nunca vi um fã criticar um ídolo. Mas o Sérgio, agora eu vou defender meu amigo Sérgio. O Sérgio é muito sensato. Às vezes ele tem, de fato, uma admiração pelo Enderson e ele não nega isso. Mas uma coisa que não dá pra negar que o Sérgio tem é sensatez. O Sérgio consegue entender quando o Enderson falha. Às vezes ele demora um pouquinho mais a entender por causa da admiração. Mas ele, quando o Enderson vai mal, o Sérgio consegue entender isso. Então, parabenizo pelo voto e por entender que o Sérgio que tá é um devendo. Profissional na análise dele. Eu não sou. Sim. Eu defendo magrão até morrer. Agora, já que a gente tá falando... Já que a gente tá falando de Colatina, nem foi votado ontem o Matheus Ferraz, e não era para ser votado mesmo, não fez uma partida ruim, mas só para deixar registrado aqui, mais uma vez Matheus Ferraz fez uma falta perigosíssima na entrada da área. Ontem, por sorte, o Atlético vendeu o Otero há 2-3 rodadas atrás, porque aquela falta que ele fez ali com o Otero era gol. Então, o Matheus Ferraz tem usado muito do recurso da falta próximo à nossa área. E esse recurso tem que ser evitado, porque é Série A, os jogadores têm qualidade. A gente tomou gol do Nenê outro dia. O Matheus Ferraz é o cabeludinho que joga na zaga ao lado do Messias. Então, ontem não saiu o gol. O Atlético estava treinando pênaltis, viu? E eu não tenho dúvida por que eles estavam treinando esse pênalti. Porque já imaginava com a velocidade de infiltração dos atacantes deles, Matheus Ferraz ia contribuir. Mas não treina cabeçada, né? Não treina jogo aéreo, né? Assim, fala. Mas o Matheus Ferraz, talvez por não estar também tão bem, tão no ritmo, ele tem abusado. A caixa de ferramenta dele tem ficado aberta aos 90 minutos do jogo e tem que tomar cuidado. Não é porque não saiu o gol ontem que essa falta dele não tenha sido uma falha. Foi uma falta boba na entrada da área que, por sorte nossa, o Ricardo Oliveira mandou pra cima. E acho até que o Atlético errou em quem cobrou, porque o Casares também cobra falta muito bem. E aí quem pegou pra cobrar foi o Ricardo Oliveira, pra nossa sorte. Aí não saiu o gol. Mas só pra ficar registrado, Matheus Ferraz tem que ter mais tranquilidade e evitar esse tipo de falta e pênalti, porque em Série A isso é fatal. Eu acho que é isso, né, senhores? Peraí, só fechando aqui então. O Colatina ficou entre Luan e Enderson, né? Os dois ganharam o Colatina, meio pra cada um. Meio pra cada. eu vou só ler, tem umas últimas mensagens aqui, deixa eu só ler rapidinho, fazer um resumo. É, teve gente falando que o Donizete é a melhor contratação, gente discordando, falando que o Donizete não serve. Mesma coisa pro Judivan, o Judivan vai mostrar seu valor, não, o Judivan é péssimo, não tem condição. Então, meio dividido aí nos comentários. É, o Henrique Pinheiro tá ouvindo aqui, mandou um Dalitel. O Leandro Mourão falou que o He-Man tá confirmado contra o Grêmio, para acabar com as especulações. Finalmente. É, isso aí. Para finalizar, o mesmo Leandro mandou que o Leandro, Donizete, Norberto e o Judivan estão fora da partida contra o Grêmio. Então vamos ver o que o Henderson... Quem vai jogar, então? São três desfalques. Com exceção do Judivan, que sai para a entrada do titular, do He-Man, mas os outros dois são desfalques importantes. Aderlan tem jogado na lateral direita, tem até correspondido, mas o Norberto vem de uma fase interessante e o Leandro Donizete tem muita importância ali no meio-campo. É, e a gente vai pegar um Grêmio. Ah, tá todo mundo morrendo de medo do Grêmio. Tem que ter medo? Medo não, mas tem que ter cuidado. Claro, o Grêmio é o atual campeão da Libertadores. Só que a gente tem que lembrar que o Grêmio tem patinado lá, viu? O Grêmio inclusive... é um dos que... Era para ter mais medo do Grêmio do que do Atlético, né? Sim, mas o Grêmio, lá jogando em casa, o Grêmio tem colecionado alguns maus resultados, inclusive na última rodada. Então, é claro que o Grêmio é sempre favorito contra a gente, mas dá para tentar alguma coisa. Eu perguntei um tempo atrás, cadê o psicólogo do América? Entendeu? Já vai vir de uma derrota no Clássico. A torcida toda escarnando. Então, assim... Cadê lá? Cadê o psicólogo? Quem que é o psicólogo do América? Ô, Theo, eu acho saber. Que você deveria mandar um currículo seu pra lá, porque apesar de não ser formado em psicologia, você ia conseguir ajudar esses caras a ter mais positividade, não? Eu não posso não, porque eu ia ficar focado nas tatuagens. Tem um que tem uma tatuagem na coxa, tem outro que tem tatuagem no bíceps. Eu não posso. Eu ia ficar focado só na tatuagem. Mas assim, cadê... Entendeu? Quer dizer... Ô, gente, meus filhos assistem um programa aqui da Disney que chama 11, né? É um programa lá de jogadores de futebol. É, aí fica vendo aquela coisa... O programa é infantil, mas tem... Quer dizer, né? A série. Tem aquela toda, aquela parafernália toda, estratégica, tem tudo. Entendeu? O América tem condições de ter um psicólogo lá, bem porreta, pra, sei lá, ressuscita Freud pra poder ajudar essa galera. Mas o América tem sido um time que não tem sofrido tanto com as derrotas. O América tá. Lógico que não. Quem sofre é a gente. O problema tem que dobrar é que uma derrota no, Júlio, mas, no campeonato. Mas isso aí é o certo. O segredo do sucesso no campeonato de pontos corridos assim é você não se empolgar tanto com as vitórias e não sofrer tanto com as derrotas também, porque logo depois, daqui a 2-3 dias, tem jogo de novo. Não dá pra o Ederson Moreira. Assim. O Ederson vai te processar, viu? Mas e tem que ser assim, isso é fantástico. Domingo. Não, eu tô falando domingo, sério, ele andou falando isso numa entrevista. Tô falando domingo sério. Tem jogo de novo, então não tem jeito. Não, e eu confirmo, tá certo. É jogo pesado. E pra quem bebe, isso é fantástico, porque na derrota ou na vitória, tá todo mundo comendo Danone. Isso, agora, pra mim, olhando o campeonato como um todo, essa partida contra o Grêmio aí é uma partida que a gente tem, claro, que tentar vencer, se conseguir arrancar ponto lá é ótimo. Mas sim, antes da empate. Copa, a partida mesmo pra gente é o Chapecoense aqui na outra semana. Então, se a gente conseguir os 3 pontos contra a Chapecoense, independente do que a gente conseguir somar ou não lá no Rio Grande do Sul contra o Grêmio, a gente vai ter fechado muito bem essa primeira etapa do campeonato. A gente vai estar com uma quantidade de pontos legal, a gente vai estar bem na tabela, a gente vai pra essa parada da Copa com uma boa moral. Então a partida mesmo, não é que tenha que já desistir da partida contra o Grêmio, não. Mas a nossa partida para ganhar os 3 pontos é a Chapecoense aqui na outra semana. Eu criei minha expectativa no seguinte, 4 pontos nesses 2 jogos. E aí nós estamos no melhor dos mundos, na minha opinião. Uhum. É claro, não, melhor dos mundos não, é 6 pontos, né? Melhor dos mundos é 6. Mas a minha expectativa é conseguir 4, arrancar um pontinho lá e mais os 3 aqui. Uhum. Sim. Então acho que é isso, gente. Já temos 1h45 de programa. Deu pra caramba. O programa foi ótimo. Conseguimos, apesar da tristeza pela derrota de ontem. A Theo tá presente? Boas risadas aqui. A Theo tá aí com sua análise profunda sempre. Sempre. E muito obrigado a vocês. Uma boa noite a todos. Domingo temos programa, temos jogo, 4 horas da tarde. E aí programa já às 8 da noite, já quentinho no calor do jogo. Tomara que seja com a nossa vitória, surpreendendo o Grêmio lá. Muito obrigado, Sérgio Tavares. Eu posso, Júlio, fazer um pedido? Valeu demais pela estreia. Pode, deixa eu só despedir do Júlio rapidinho aqui. Júlio, valeu demais pela estreia aqui no programa. Sinta-se à vontade, volte sempre, é só falar e entrar ao vivo aqui com a gente. Agradeça lá o pessoal do Segue o Jogo. Dê os parabéns pela iniciativa lá. Peça a benção ao padre e seja bem-vindo sempre aqui. Théo, dê seu recado. Namastê para todo mundo, mas eu queria só fazer um pedido. Dizem que o pessoal da América lá escuta o programa, né? Então, assim, ô, gente, chama as crianças de todas as escolas para poder ir pro jogo, porque contra a Chape, né? Contra a Chapecoense. Na quarta-feira, sim, às 16 horas, é um jogo perdido. Mais ou menos em questão de público, né? Leva todo mundo eu tô à disposição para me levar muita criança. Eu preciso. Sabe que é uma ideia boa? É uma ideia boa, porque tem muitas escolas aqui de Belo Horizonte que tem o contraturno, né, Théo? Tem aula, por exemplo, sim, os meninos, tem aula normal. É o período integral. Os meus filhos estão no contraturno, então eu posso falar melhor. Aí tem o contraturno, mas assim, o que que acontece? Como o jogo é às 4, a escola termina às 5h20, entendeu? 5h20, maioria das escolas terminam às 5h20. Como o jogo, sim, vai demorar mais, então leva as crianças, dê cortesia para os pais que quiserem buscar seus filhos lá no campo, entendeu? E tal, ou de qualquer forma, e ajude a bancar um ônibus. Quer dizer, todo, em vez desse negócio, não vai vender ingresso, a gente sabe. É um jogo que todo mundo falou, aposentado, dono de casa, desempregado e tal. É um jogo que tá todo mundo jogando pra baixo, né? Eu sou um cidadão produtivo e vou, viu? Pois é. Eu sou o único. Tem empresário. Não, não sou. Tem não. Os empresários, eu sou também. Eu sou professor, mas tô no meu dia de folga. Eu também mereço. Olha lá. Então, quem puder ir, leva os meninos, pega menino. Eu vou, eu já mandei bilhete pras professoras dos meus filhos. Todo mundo vai faltar nesse dia, porque vai todo mundo pro jogo. Então, assim, infelizmente, né? Mas aí depois eles recuperam. Mas isso aí. O América, o clube, enfim, é um jogo de público perdido. A gente sabe disso. Então, sabe, faça uma coisa diferente. Mostre para todo mundo que possa ser diferente. Traga todo mundo possível nesse horário. Dê cortesia para as famílias, para as crianças. Leva as escolas, ajuda as escolas a pagar os ônibus. E tem um lanche também, né, gente? Sim. Mas, assim, mas o América tem feito umas campanhas legais, eles devem. Pois é, mas eu tô falando especificamente para esse jogo, né? Sim. As outras campanhas são as outras campanhas que o América quer que alguém cresça americano, né? Eu tô fazendo a minha parte. Sim. Tô lá junto. Então, quem puder, gente, vai mesmo quarta-feira, dia de semana, horário de trabalho. Aí tá lá falando, né? Tem uma galera que colocou lá todas as profissões possíveis que possam matar a serviço no horário do jogo. E entre os estagiários também, tem a galera que passa greve, a mão depois do almoço. Greve geral. Greve. Todo mundo tá falando um monte de coisa, mas vamos. Nós já fizemos o treinamento pro apocalipse zumbi, agora tava uma boa nisso. Agora tá todo mundo treinado. Imagina chegar lá naquela independência lá, eu não posso ficar sozinha. Tem que ter muita gente lá. Tô acostumada com isso aí. E o próximo jogo é domingo contra o Grêmio, depois dessa partida na quarta-feira, 4 horas da tarde, aqui no Independência contra a Chapecoense. É isso aí, fechamos o nosso programa, muito obrigado a todos, vamos aí dar o nosso tchauzinho coletivo e até a próxima.